Yo, Fórmula Screw 2009. Yo, a devastação. Yeah. Yo. Yo. Em cima dos prédios como se fosse gárgulas, de olhos atentos sempre atrás das pérolas. Aparência disfarçada pra não chamar a atenção. Modernos os costumes, mas não passam de ilusão. Quando conseguem o que querem, deixam sua presa de lado. Corre atrás de outra presa em que estejam interessados. Sugam sangue e tudo que tem de valor. Desconhecem o sentido da palavra amor. Por isso não tente sensibilizá-los. Será em vão, pois no inferno da onde vieram só existe dor e aflição. O mais sagaz, original, estilo Van Helsing. Sou caçador de vampiros, eu vim pra destruir as pestes. Sem sentimento nenhum de remorso ou de angústia. Uma rima destrutiva que aniquila e desconjunta. Desintegra esses malditos sanguessugas do inferno. Me olha com raiva planejando o meu regresso. Pode ser qualquer um em qualquer canto da terra. Preste muita atenção, pois a morte não espera. Vampiros modernos da cidade caçando sangue. Cuidado pra esses estranhos, não dê chance. Vampiros modernos na cidade caçando sangue. Cuidado pra esses estranhos, não dê chance. Não dê assim chance. Como a evolução dos anjos da noite no Underworld. No meu submundo deparo-me com vampiros. Os lycans estão escondidos cultivando ritos. No cotidiano suicida umbralino. Em forma de palavras, flechas élficas, catanas de prata. São algumas das armas do anjo híbrido. Aqui o anjo é híbrido, que possui sangue azul. Alex Kruger, estende do CDHU. Missões pelo vale da sombra e no grande abismo. Assim prossigo o estilo, fictício espiritismo. Acredita fico no sétimo filho de um sétimo filho que venha a ser o próximo caça feitiço. Abro o set fazendo rap, 666 projetos. Autismo com indícios demoníacos. Vampiros modernos sob a luz do dia. Do sol inicia o tríceps e fecha em círculo. 5 gramas de enxofre em cada ponta da estrela. Apenas mais um místico símbolo. Humildemente irônico, diabólico, sardônico, depressivo e cínico. Anjo cinzento de sangue mestiço. Representa o universo paralelo onde meu exército é formado pelo magnetismo. O além vida só dá vida aos espíritos bem mais evoluídos. E é por isso que afirmo que a potestade é bem mais organizada que os zumbis que compõem o cristianismo. Vampiros modernos da cidade caçando sangue. Cuidado pra esses estranhos, não dê chance. Vampiros modernos na cidade caçando sangue. Cuidado pra esses estranhos, não dê chance. I command extraterrestrial forces through two-dimensional doorways. Reach metamorphosis inside a stargate. A hard place in a dark maze. Rip out your fucking heart. I was raised in a hard place. Spit darts like an ancient art. Think your heart, I'll rip you apart and sever your bloodline. Faggot trick, stabbed in the neck for trying to pull a one-time. Command the powers of the god Osiris. Spread like a demonic virus through your children's minds till they lie dead and silent. To put up a fight would be a useless and stupid act. You're too far under attack by a demonic and ruthless sect. Your truth is dead, slaughter you all. A fucking pagan and Masonic order's destined to fall and fucking torture. Go back in time and abort you from your mom's uterus. Antediluvian lost scrolls are used again. Slaughter Nubians, we're hooligans with Molotovs and Uzis. Bitch, you'd rather slit your wrist and step to this. I'll leave you toothless. Fucking bitch ain't got the balls to stand up. Can't fucking do shit, wanna play hard. I'll rip your heart out and feed it to you on a toothpick. You're a new kid. I've been doing this since the forming of the Mayan calendar. From the depths of a shadow world, blast your faggot ass with catapults. Dwelling catacombs. It's death when you step in my battle zone. I speak a dialect of ancient mantras. Anyone step to entrance, get dropped in the canvas. My flow's savage, your prose average. Put you in a tomb filled with maggots. I fuck your small shit, this is massive. I'm classic. Fuck around and get your cap flashed with acid. Da cidade caçando sangue. Cuidado pra esses estranhos, não dê chance. Vampiros modernos da cidade caçando sangue. Cuidado pra esses estranhos, não dê chance. Yo, Fórmula Screw 2009, Enterprise, na produção András. Yo, dominação, a devastação.